É, domingo é dia de nostalgia e lá vai você ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos atender esse simpático casal que reside lá em Araraquara. Aliás, Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Casal muito querido, casal muito estimado, casal que é por demais conhecido lá em Araraquara, formado pela professora Dona Maria Aparecida Albiero e senhor Luiz Ernesto Batelli. Aliás, este casal nós tivemos a satisfação de recebê-los, os integrantes desse casal, em nossa residência dias passados, onde pudemos rememorar fatos marcantes de Araraquara e ouvirmos boas músicas. Bem, para eles, a professora Dona Maria Aparecida Albiero e senhor Luiz Ernesto de Araraquara, pela visita que este casal nos fez, os nossos sinceros agradecimentos, e o senhor Luiz Erbatelli, juntamente com sua dileta esposa, a professora Dona Maria Aparecida, quer ouvir Orlando Silva com as Multidões, Arranjo Soberbo do Radamés em Atali, do Mário Lago, Dá-te Tuas Mãos. Nelson Gonçalves, aqui com a Gal Costa. Nelson Gonçalves e uma gravação especial. O arranjo do maestro Nelsinho. Nelson e Gal cantam, do Roberto Roberto Fox, Dos Meus Braços, Tu Não Sairás. Ainda para eles, o casal formado pela professora Dona Maria Aparecida Albiero e senhor Luiz Ernesto Batelli, lá de Araraquara. Novamente o cantor das Multidões em nosso coreto imaginário, Orlando Silva em arranjo, do Radamés em Atali, do Guilherme Pereira, a melodia que tem como título Última Canção. Tanta pressa de chegar ao fim, por que terminar o nosso amor assim? Se eu não revelei tudo o que sonhei, e nem tu disseste tudo para mim. Dá-me tuas mãos, por favor, põe os teus olhos nos meus, e eles dirão quanta dor vai me causar este adeus. Ficou tão triste o luar, vendo acabar o nosso amor. Tudo te manda ficar, dá-me tuas mãos, por favor. Tuas mãos, por favor, põe os teus olhos nos meus, e eles dirão quanta dor vai me causar este adeus. Ficou tão triste, ó luar, vendo acabar nosso amor. Tudo te manda ficar, dá-me tuas mãos, por favor.

seguir, ter que deixar cantando. Com os olhos rasos d'água, olhos que vivem cheios de mágoa, ao partir, venho triste soluçando me despedir, dar-te o último adeus. Lamento que os olhos meus não tenham sido os olhos teus, para terem chorado tanto, tanto, tanto quanto os meus. Esta será a última canção que cantarei ao me despedir, quando eu te abraçar chorando, para seguir e te deixar cantar. Alguma coisa acontece em seu coração quando você ouve e participa pela Rede USP de Rádio da pedida Um Jardim, um Coreto, a Música e a Sede. Mais um araraquarense conosco. Alô, alô, Araraquara, morada do sol, que também amanhece ao som de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. É ele, o radialista, hoje funcionário público municipal, o Wilson Luiz, que nasceu aqui em São Carlos, mas foi diretor de esportes das emissoras araraquarenses, a Rádio Cultura e também a Rádio Morada do Sol. O Wilson Luiz, talentoso e muito querido em Araraquara, em nossa sintonia. Um abraço a você, amigo Wilson Luiz, um autêntico radialista que sabe das coisas e gosta do esporte. Ele solicita Nora Ney, saudosa intérprete, cantando da saudosa poetisa Dolores Duran, Castigo, arranjo do maestro Radamés Inátali. Ainda para ele, Wilson Luiz, radialista que reside lá em Araraquara, Lúcio Alves, talentoso e saudoso, Lúcio Alves, em arranjo do Gaia, Lúcio Alves, do musicólogo Ali Barroso, Maria. Quer dizer, briga pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar. Um belo dia a gente entende que ficou sozinho, vem a vontade de chorar baixinho, vem o desejo triste de voltar. Você se lembra, foi isso mesmo que se deu comigo. Eu tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira pra me arrepender. Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria esta mulher que chora. Eu não teria perdido você.